Como se não bastasse os solos e riffs de guitarra do mestre, esse show traz participações especiais de Ron Wood, Pete Townsend, Ry Cooder e Bob Dylan. Para assistir o show é fácil, sintonize 947 Antena 1 FM, sábado, 7 da noite. Eric Clapton in concert. Ok, oferecimento Felipe Chu, Pizzaria e Churrascaria, melhor qualidade em pizzas. 1 e 8, você continua discando 2833266 pedindo a sua favorita. Aqui na programação dos 947, Neville Brothers. Like a bird on the wire, like a drum in a midnight.